Giorgio Umberto Ginocchio e Eubic Ogana Combrasile 1-2-6-5-6. Através do Parque Itaçu. Passando através do Itaçu, Lima. Prova que o Luiz, cotejamento correto, aguarde para acionamento. Locomotor, boa tarde, está passando essa nova passada. 219, a mantenente da Alfa, Gol 39. Quebec Serra, livre pouso, pista 17, vento 230 graus, 119. Bora. Boa tarde. Bora. Meu Deus, é outro. Passando pushback, confirmando. Afirmo. Autorizado, chame para o táxi, 1755. Esse pushback de acionamento, Gol 1755. Gente, Gol 1396, táxi via Alfa e chame para ingressar na Juliette. Corrigindo, autorizado o cruzamento da Alfa, ingresse via Kilo Parte 3 e aguarde o local do parqueamento, 1396. Passando através do Itaçu. Papá Romeu Lima, para ingresso circuito de tráfego, chame Torre 1 no 8.6. 8.6, graça, uma boa tarde. Salvador, é o SAM 3190, boa tarde. SAM 3190, sem identificação, autorizado via chegada CARI, desse mantém a nível 070. Confirmando 070. Afirmo, nível 070 para 3190. Via MARI, via CARI, 070 nível, gente da Papá. Avianca 631, contacte o Recife Center 128.8 ou 133.25. Roger 28833325, good day, Avianca 6321, thank you. 3628. Desça via para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 3, autorizado ILS do Lula 2.8, reporte estabilizado. Desce 2.000 no 0 no 3 via, tá? 3.628. Reporte visual com a pista. Contra visual, Gol 395. Falou Gol 1755 para o táxi, estamos com 5.6 a bordo, autonomia de 3.15, alterna Guarulhos. Voltando a 2425, favor. Vento 230 graus, 09, 9. 230-09, Grato, Lima. Espera da 28, 186, torre pro Gol 1755, muito grato pela colaboração. Um bravo pelo Índia. Aguarde um minuto a coordenação, mais um minuto só. Gol 396, o estacionamento será no pátio número 3. O senhor vai ter que retornar quando autorizado. Vai ter que reingressar aí na Alfa e observar aí o sinalizador ao reingressar no pátio 3. Seu parqueamento vai ser no próprio pátio 3. Livre pouso, pista 28. O vento 230 graus, 07 nós, Gol 1395. Livre pouso na 28, Gol na 395. Alfa e Kilo novamente. É 180 na posição, Gol 395. Gente, então está autorizado 180 na posição, reingresso no pátio 3 e observe o sinalizador. Gente, Gol 395. Tenha frequência livre para estacionar, boa tarde. Livre, uma boa tarde. 17 no perfil lotar. Nível 50 até a vertical de Alagoinhas, para acionamento, chame 118.6. Correto. correto. Alfa November Fox, aguarde coordenação do voo local, 1000 pés, corredor forte até 20 milhas, altímetro 1013. Certo, fato. Salvador, boa tarde, agora 925, sede da Papa, autorização Brasília. Aguarde a coordenação 1013 no altímetro 925. Guardando. 500 pés, ajuste Salvador 1-0, 1-3, reportam através do Parque Pituaçu, em São Paulo B. Autorizado a acionar a chame táxi. Redução de velocidade para 1809, para 3628. Está reduzindo até 3628. Aguarde o pushback. Aguarda até 3217. Boa tarde, Gol no 755, ponto espera da 28, pronto. Boa tarde, Gol no 755, ali mantém, puxa 28. Ali mantém a 28, Gol no 755. No 7, autorizado, pushback acionamento no portão 7, chame para o táxi. Autorizado, 3217. Alfa November Fox, cópia. O Salas 49, é o Livrão 209, boa tarde, mantém posição antes da Alfa. Livrão 209, mantém posição antes da Alfa, vou no 90, desça via para 12.000 pés, ajuste 10 no 3, autorizado ILS do Lula 28, reporte estabilizado, tá 3190. Via Cali, 2.000 pés, 1013, reportará estabilizado ILS, 3190. Livrão 90, aciona 0121, acionou 586, controle 235, Alfa November Fox. Alfa November Fox, contém mil partes de estacionamento. Acertaram, pode ser. Número 5, é isso? Afirmativo. Ok, chame a torre de controle para acionamento. 1186. 1186, pode. Fala o gol no 395, rodando ataque com Alfa. No 395, prossiga via Alfa. Chame para ingresso na Juliette. Chamará ingresso na Juliette, vou no 395. Lembrei Foxtrot, autorizado a acionar chame táxi. Para o táxi? Afirmativo. Alfa November Foxtrot, ajuste no 0 no 3, reporte para ingresso no 7. Reporte para ingresso no 7, Alfa November Fox. Para o voo 1013, pronto para cópia. 1013, pronto para cópia. 1013 autorizado São Paulo, nível 320, pela rota Peruísque 58. Decola da 28, mantém proa até 3000, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. Controle 1198, corrijo 1935, torre 1186, acione 5570. Nível 320 via Upper Risk 58. Decolada 28 com curva à esquerda, saída Gole, Eval, Sagaz. O código transponder é 5570, controle 1935, gol 1013. 1013, após a decolagem da 28, deverá manter a proa até 3000 e só então curvar à esquerda para Gole. Reporte para acionamento. Gente, decola da 28 em frente até 3000, esquerda. O 1013. O 925 copia. O 925. O 925 autorizado Brasília, nível 360, pela rota Pesolo 17. Decola da 28, mantém a proa até 3000. Após curva à esquerda, saída Gole, Val, Fito, controle 119-35, torre 1186, acione 5566. Paciente, o Golo 925, autorizado 360 para Brasília, Pesolo 17, decola da 28, mantém a proa até 3000, com curva esquerda, na saída Gole, Eval, Fito. E 5560, transponder, o gol 1925. 1925, cotejou correto, reporte para acionar. 925. 1395, mantenha a posição antes de ingressar no pátio principal, seu portão é o 9, após a passagem de uma aeronave da TAM, que finalizou o pushback no 7 autorizado. Vai ingressar o pátio posição 9, agora 395. Correto. Para o táxi, está 3217, com o 57 a bordo. Com 3 horas de autonomia, alternando cabina. Está presente, voar direto Conde, Rua 24, mantém a nível 090. Gente, acertando a aerovia, voa de Conde, mantém a 090. São 3217. Ponte esperada 28, autorizado, 3217. Solo 1093, posição 2, para pushback e acionamento. No 2 autorizado, chame para o táxi no 0 no 3. No 0 no 3 autorizado. Controle, autoriza a proa de Sagaz para o Golo 755. Golo 755, mantém o perfil de saída. Ok. Controle, o Mike F Delta através do Tesla. Mike F Delta, para ingresso de circuito, torre 1 no 8, decimal 6. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Decolar de Vera Cruz, atenção para lançamento no nível 100, apelou 0154. Torre Salvador, papapapá, mais FDF. 00, Papatango, Juliette, Quebec Kilo. Reporte para início do. Início do paraquedismo. Reportaremos, Kilo. Dão no 7, reporte final. Reportará na final, Delta. Juliette Quebec Kilo, informe atingindo nível 100. Informaremos atingindo 00, Kilo. Quebec Foxtrot na escuta? Afirmativo, senhora. Pronto para a decolagem? Afirmativo. Alfa 9 VB Foxtrot, livre da colagem pistão no 7, vento 230 graus, 08 nós. Gente, livre da colagem, Fox. Então, posição de Alfa, tá, 3 meses. Pioneiro 01, é autorizado 3000 pés, ajuste 1013, Pioneiro 01. 3000 pés, 1013, eu ajuste, Pioneiro 01. Foxtrot, decolar 256, mantendo a escuta, curvando de imediato à esquerda. Reporte livrando o eixo no 028. Está curvando de imediato à esquerda para cruzar o eixo lá no 028. Alfa Romeo Foxtrot. Localizadores, vão com a pista, TAM 3190. TAM 3190, completo na LS, 81 no 8, décimo 6. 286, boa noite. Momento, gol 925. Aguardando 925. Seguro. Descendo a 1-5-0, vamos cruzar 1-8-0, o controle 1-2-9. 288, até em 1-3-3-2-5, voando 755. 288-3325, Novo Salvador, o TAM 3628, livrando na Charlie. Norte, para evitar a final da 28, aguardando instruções para prosseguir para o corredor forte. Tenha presente para o norte, aguardando instruções. Alfa na hora forte. Número 8. Alfa Juliette, gate número 8, TAM 3628. E o Gol 925, assim que uma aeronave da TAM passar a sua retaguarda, ingressando no pátio principal, autorizado no 5. Gente, após o tráfego, está autorizado pushback para o meio para o Gol 925. Correto. Você pode ser autorizado para o Alfa Romeo Foxtrot para empatar com o tráfego aí na aproximação. Por aqui já lá, o pessoal falhou sobre o voo já lá. Alfa November Foxtrot negativo. Estou só aguardando o tráfego separar aqui para passar para o controle. Mantenha a proa norte aguardando instruções. Gente, mantenha a proa norte, aguardando instruções. Mike Echo Delta, solo 58, só confirmando o pátio 4. Afirmativo, pátio 4. 118,6. Via Índia Alfa Golf, na ponta espera, 118,6 ou 1013. Correto. Do litoral e chamar o controle 119, decimal 35, bom voo. Do litoral, vai chamar 135, pode. Tá 3190, livre pouso, picha 28, vento 220 graus, 08 nós. Autorizado, pouso na 28, 3190. Bravo, Kilo Índia, reporte alinhado e pronto na 17. No corredor forte, Alfa November Fox. Gente, a bateria sai no corredor visual forte. Alinhar e manter pistão no 7. Pela 065, seu limite é radial 1-0-0 de Salvador, Gol no 612. 3-0-6-5, limite a radial 100, Salvador. Qual a radial de Salvador da localidade que pretende sobrevoar Alfa November Fox? Alfa November Fox, qual o local que pretende sobrevoar? O nome do local? Radial 052, Salvador. Entre 07 é Porto Cagai, no 1026. sobrevoo, mantenha a minha escuta permanente. 7, Fox. Comandou o ano 612, cruza 070. O ano 612, autorizado nível 050, gol 1612. 050, 612. Autonomia, Fernando, confim. Confirme somente autonomia. Autonomia 3 horas e 52. Gol 1295, 1925 corrigindo, autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera 118.6. Autorizado Juliette, Alfa, Golf, 18.6 no ponto de espera, gol 925, boa. Boa, TAM 3190, cruze a Alfa, prossiga via Kilo e Pat 3, informe para ingressar no Pat principal 3190. Gente, cruza Alfa, Kilo, Pat 3, vai informar para a Pat. Correto. Número 12, sua esquerda pro a 050, limitado pela rádio 1-0-0-7, gol número 12. Desça para nível 030, gol número 12. Pro 050, limite ao 70, rádio 1, trovador, desça o 3000, número 12. Escola aos 03, curva esquerda para o cruzamento do campo. E vai chamar o controle de análise decimal 35. A curva à esquerda para cruzamento do campo, chama o controle de 19935, bravo que o índio. Afirmativo. Autorizado, portão 2. Portão 2, 3190. 2 anos, portão 2, 3190. Um gol no pé de ó. Salva Tango Bravo, Kilo Índia. Contato radar na decolagem, saída lotar, subou ao nível 050. Saída lotar, nível 050, Kilo Índia. Passou 01 no visual com a pista. Pioneiro 01, só corrigindo, pioneiro 01, chama agora 2 jogadores 118 decimal meia, pioneiro 01. 186, pioneiro 01. Salvador, pioneiro 01. Pioneiro 01, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tá, continua a aproximação, aguardando o pioneiro 01. A cidade para 1709, gol 1612. Ajuste no 013. Esquema 340, versão 2000, velocidade 170, 1612. Salvador, gol 1093, quando espera a pista 2. Gente, mantém a posição. Manterá o quando espera 1093. Informa que o tráfego que cruzou o campo está fazendo saída lotar, que é proa para o setor norte, divergência do setor de decolagem. Aqui ele me decolar o vento de 230 graus, 109. Responda na 28, tá 3217. Salvador. Boa tarde, então, 8002, está cruzando 170. Sal 8002, essa é a identificação, autorizado a chegar de PIT, desse mantém a nível 050. Para o 050 na IP, 8002. No 612, reporte visual com a pista. Vai passar. O 3217 veículo 07, controle 19 decimal 35. 19-35-3217. Papa Tango Mike Charlie Alpha, information Papa. We are now 57 miles and we cross the distance maintain level 150. Papa Tango Mike Charlie Alpha, set level 080. We are contact Escolta Idente, Mike Charlie Alpha. Fly Red Salvador VOA, Mike Charlie Alpha. We are now leaving 150-080 and Fly Red Salvador VOA, Mike Patango, Mike Charlie Alpha. Alinhar e manter pista 28, gol no 0, no 3. Pioneiro 01, solo 09, livre à direita, pátio militar, o estacionar, frequência livre. Direita, pátio militar, pioneiro 01. Venda Foxtrot controle. Prossiga, senhor, na escuta. Mantendo que altitude? 193. Verifique se o transponder não recebe indicações desse equipamento. Acionado 0125, e agora como é que é o código? 3217, prossiga. Decolou, senhor, passou 3000, pro de gole, vai levar o sagaz. Rua 340, vigilância. 340, vigilância, 3217. Água novembro, Foxtrot, recebo 0125. Acione 0121. 0121, vai acionar agora. Controle, Juliette Quebec, aquilo está pronto para iniciar o lançamento. Não atrapa o conhecido a informar. Está livre para o lançamento de Juliette Quebec. Quilo. Visão na pista novela 2. Emissor em 1 no 8, decimal 6 dúzia. Vou no meio, no 2. 8, meio, obrigado. Alfa Novembro, Fox, prossiga. Como é que é o todo agora, senhor? Recebo modo Alfa, sem o modo Charlie. É, eu tô relacionado aqui, mas claro. Para. Salvador, objeto 6720, informação Papa, cruzão 90. Objeto 6720, identifique, desça o 050 na chegada e pit. Repetiu, 6720. Salvador, boa noite, gol no 601, informação Papá. Gol no 601, boa noite, identifique, desça ao nível 060 na chegada e pit. 060 e pit no 601. Para a descida, o Julias Quebec, aquilo. Desça em condições visuais, passando 3000.